Isto é um exercício de resistência. Até o Marte, muda evidência. Uma caixa de arte, Carlos Bly, o capitão do 11º esquadrão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. A nossa eternidade é de outro mundo. A minha presença pesa 1000 quilos. Dado mais pesado neste xadrez. Temperatura alta como bravura do ácido. A minha colônia não brilha, não é de ouro. A minha colônia é composta de soldados de ferro. Muda evidência com peso de uma escolta. Fica no passeio, não complica a escolta. Estou em formato de relâmpago intercontinental. Acompanhado do terremoto e vulcão musical. Carblay, o nigga mais quente que o fogo. É mesmo assim, a revolução começa agora, mano. Tudo faz sentido quando estiver na direção certa. Movimento até em busca de uma luz. A noite é perigosa, só o Senhor nos conduz. Base eu, fico meu ligado neste planeta. Persistência igual a um peso bruto. Só dá frutos à árvore que está num bom subsolo. Seja real em todos os momentos. Tudo ligado, muda evidência nas vossas vistas. Arte não para por aqui. Isto não é o fim. É a continuidade do começo de uma história sem fim. Estaremos juntos até o mar Mediterrâneo. Mesmo assim a fúria da embarcação será muda maior. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Aprumado com camuflagem como comando com boina vermelha. Tu já sabes que é isso, não brinque com coisa séria. Ditando na linha da frente como embarcar neste mapa. A marcha só acaba na meta, é morte ou vitória. Transportando livros em formato de áudio. Sem fé completa estás perdido neste mundo. A direção certa vale mais que tudo. Com uma bomba programada nuclear esta cena manipulo. Eu sou da revolução, para sempre serei da revolução. Por pensar diferente não nos torna inimigos. O real é sempre o fruto da mudança ou do combate entre os contrários. Parar depois desta partida é impossível. A escrita e eu temos a mesma espiritualidade de forma visível. Faça valer a tua existência, são vários anos nesta trincheira. O luxo sem sacrifício não tem prazer nem peso. Embarquei em formato de escrita até a tinta da caneta acabar. Mesmo assim improvisarei até o meu coração pousar. Não estou bem, estou embriagado pelo rap game. Muito obrigado a todos pelo suporte neste game. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão. Muda evidência, nigga. Levanta as mãos para o ar. Muda evidência, nigga. Juntos no batalhão.